Fronti Investiga. E você ouviu na semana passada aqui no Fronte Transamérica as declarações dos responsáveis pelo projeto que prevê a construção de um autódromo de padrão internacional em Foz do Iguaçu, após nova reunião com representantes da Prefeitura Municipal e que contou com a presença de organizadores da Fórmula Truck, uma das categorias de maior apelo popular no automobilismo nacional. Cássio Lobato, diretor do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, explicou no que consiste o projeto do autódromo, previsto para ser construído nas imediações do Alto da Boa Vista, região nordeste do município, às margens do Lago de Itaipu. É um complexo, né, esportivo, hoteleiro e de entretenimento, né, que envolve também a construção futuramente de um parque, né. Então, nesse primeiro momento, contempla o autódromo, o complexo esportivo, um autódromo, um cartódromo e um motódromo. Neuza Navarro, organizadora da Fórmula Truck, diz que se o projeto for viabilizado, a categoria tem sim interesse em realizar uma etapa na Terra das Cataratas. Muito, muito interesse. Eu acho que é uma nova praça, vai ser muito bom para todos, para o automobilismo, para a cidade e, lógico, para os fãs da Fórmula Truck. O projeto do autódromo já vem sendo discutido há vários anos em Foz do Iguaçu, sem que até agora tenha sido possível viabilizar os recursos financeiros necessários. Mas se existe tanta vontade e tanto potencial na cidade, a produção do quadro Fronte Investiga foi a campo apurar. Por que o autódromo de Foz do Iguaçu não torna-se realidade? Formulamos perguntas e obtivemos respostas. Poucas, é verdade. Algumas delas estarrecedoras, mas que ajudam a entender por que, entra ano sai ano, o autódromo continua a ser uma lenda no imaginário coletivo dos iguaçuenses apaixonados por automobilismo. Ouça o que disse um ex-prefeito que pediu para não ser identificado sobre as tentativas em seu período de governo para a viabilização do autódromo. Propus construir o autódromo com dinheiro da prefeitura, sem o Estado ou o governo federal. E de onde sairia o dinheiro se você mesmo sempre reclamava que o orçamento era escasso e faltava dinheiro até para a área da saúde? Do campo da vila, eu ia vender aquele campo para uma rede de supermercados, mas a população do bairro não deixou. Pera, mas você não tinha dito que o dinheiro da venda do campo ia ser para construir a trincheira da Avenida Paraná? Que diferença faz? Parece até que você acredita no que eu falo. Entre as muitas fontes que se dispuseram a nos repassar informações sobre os motivos que dificultam a viabilização do autódromo, uma delas é nossa velha conhecida. O operário que jura de pés juntos ter participado da construção da segunda ponte fez revelações estarrecedoras por telefone sobre a região escolhida para a implantação do autódromo. Tinha um homem que costumava amolar bezerro. E hoje em dia está tudo enterrado. Um cemitério de animais ali na região? Não só de animais. Um homem abandonou a noiva, de branco, na porta da igreja. Ah, mas aí você tá querendo me empurrar a história da mulher de branco, né? Aquilo lá é assombrado. Não pode ter autódromo. Lá quem corre é fantasma. Homem vivo lá, só se for pra correr de fantasma. Não acreditando em assombração, mas também não duvidando, decidimos ir a campo para averiguar o relato de nosso tão bem informado informante. O caminho até a região do Alto da Boa Vista, principalmente à noite, foi complicado. E os caras ainda acham isso aqui de estrada, né? É brincadeira, estamos sacudindo. Pisar no freio, Zé? Olha ali na frente o tamanho do buraco. O carro quase quebrou várias vezes, mas conseguimos chegar até lá, não sem antes sofrermos, claro, pequenas contusões. Numa dessas freadas bruscas, eu acabei batendo a cabeça. Bom, até agora eu ainda estou um pouco zonzo, né? Mas nada que comprometa. Imagino, pelo menos, né? Pode ter sido impacto da batida na cabeça, mas o que eu vi puxando um mato pro lado foi simplesmente estarrecedor. O que, que é aquilo ali embaixo, Pederneiras? Ali, aquelas luzes ali. E esse som de carro de corrida, tá ouvindo? Tá vindo da onde? Tá vindo dali? Mas será possível? Tem um autódromo fantasma aqui? Eu tô vendo direito? Tal como o protagonista do filme Bambi, saltitei em meio à mata até chegar ao local da aparente miragem. Olha, tem carros de todas as épocas aqui, a Williams que o Senna usava ali em 94, a Mercedes do Fangio, olha só, Mercedes do Fangio lá dos anos 50. Sabe o que isso aqui tá parecendo? Tá parecendo aquele filme, talvez você tenha assistido, aquele filme O Campo dos Sonhos, lembra? Filme lá dos anos 90 que tinha um campo de beisebol no meio da plantação, onde os craques fantasmas do passado apareciam para jogar. É igualzinho, tô ouvindo até a trilha, olha só. É a trilha do filme, caramba. É igualzinho. Só que com os pilotos e os carros do passado ao invés de beisebol, né? Um autódromo dos sonhos isso aqui. Talvez fosse só o efeito da pancada na cabeça. Talvez fosse mesmo verdade. Mas minha vontade era ficar horas ali. Talvez nem voltar. Lá vem Fazio apontando na reta. Ayrton Senna vem para tentar ultrapassar. Vem José Carlos Paggi também surge na cola. Lá atrás, vindo fundo, aparece o Binho Barrichello. Peraí, Barrichello não. Aqui só tem piloto que é ídolo e piloto que já morreu. Sai daí, Rubinho, sai daí. Você tá vivo, cara, você tá vivo. Sai daí, cara, sai daí. O delírio passou e eu acordei em meio ao mato, sem entender o que tinha acontecido. O local do Autódromo dos Sonhos voltou a ser o que sempre foi. Uma área esquecida pelo poder público iguaçuense, em um local com eterno potencial para ser alguma coisa, mas que é como aquela eterna promessa das divisões de base, né? Não passa de potencial. A investigação de hoje acaba por aqui, mas o sonho de ver um autódromo movimentando a economia da cidade, claro, não para. Afinal, somos ruins de volante, mas somos como Ayrton Senna. O que nos move é a vontade de vencer. Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. E é claro que a gente brinca com alguns assuntos, né? Tenta abordar de maneira diferente, mas a coisa é séria, né? O grupo de trabalho que defende a construção do autódromo está aí lutando há anos com o projeto embaixo do braço. Ano que vem, o apoio à proposta do autódromo, como forma aí de agregar algo a mais ao turismo e à economia de Foz do Iguaçu, vai pipocar na boca dos políticos, todo mundo de olho nos votos, né? Daqui a pouco, aqui na Transamérica, vamos inclusive relembrar algumas dessas mentirinhas que volta e meia voltam no pinico dos nossos ouvidos, principalmente em época de eleição. Hora de música agora aqui no Front Transamérica. One, two, three,